Quero teu amor para entender que as flores nunca vão nascer sem que exista uma semente para oferecer sua própria vida em troca por amor. Quero teu amor para ver além do que meus olhos podem ver, que a resposta sempre chega no amanhecer e a noite nos prepara para receber. Jesus, say.